Devo estar solto no ar. Devo estar louco. Devo estar preso a você. E pouco a pouco vai tomando forma um sonho impossível. O amor me arrastando com força terrível. Estava solto no ar e muito livre. Hoje estou preso a você como nunca estive. Vai tomando forma um sonho impossível. Você muito forte e eu muito sensível. Tomei no seu cálice, voei como um pássaro, girei como hélice, dancei como um bêbado, muito sensível, muito sensível. Estava solto no ar e muito livre. Hoje estou preso a você como nunca estive. Vai tomando forma um sonho impossível. Você muito forte e eu muito sensível. Tomei no seu cálice, voei como um pássaro, girei como hélice, dancei como um bêbado, muito sensível, muito sensível. Você muito forte e eu muito sensível. Um sonho impossível. Você muito forte, o amor me arrastando com força terrível. Eu muito sensível. Um sonho impossível.